Additional 911, line up, clear, line up and take off, runway 28, wind 330 degrees, 0 to 9. Runway 1911. Azul 2249 com 15 minutos cópia. Ah, Elefa 1 no Alfa. Destino 1911, airborne 28, departure control 119, air decimal 8. 119, airborne, thank you, I'm sorry for the mistake. 2249, front copy. Yeah, Argentina 1911, crossing 1700, climbing up to 380. Transponder 5564. Level 380 and sound 1 departure. Roger, climb 25380 and sound 1 departure, 1911. Quiet, I'm pronto. Solo, Oscar November X-Ray, aguardando para ingressar no pátio 1. Autorizado ingresso, chame no término. Sim. Salvador, tá 3601, para o XZ, que é a meta no meia dúzia. 3601 no meia dúzia, aguarde um minuto. Aguardando. ao ponto de espera 22, pronto. Confirme que chamou, Gol 161? 1811, 28, pronto. 1811, autorizado, aliás, decolar. Pista 28, vento 3, 4, 0 graus, 029. A linha decola na 28, Gol 1811. Novo Azul, 3399, posição 10. Formação Eco, está pronto para quadra. 3399 Guarulhos, autorizado. 340, Feira do Luno 0. Curva à esquerda, decolando 28, na Selvo 1, transição Mótiva. Transponder 5572, controle 119, decimal 8. Faz o 909, depois pega o problema. O da 3399 está autorizado 340, decolando 28, curva na esquerda, pois. São Uno, Motiva, Pesulo 10, segue conforme. 5572, transponder. 198 é o controle de Salvador, da 3399. 3399, chame pronto, pushback. É. São Uno, transição Motiva. São Uno, Motiva, da 3399, chamando. Azul 9091, autorizado, pushback, chame taxa. Autorizado 9091, no pushback, chame. Argentina 1911, call receive center, all frequency 125.1. 125.1, thank you, bud. 125.1. 125.1. Decolado 331998. 1998, bom dia. 8 Nuno, tá bom. Sim. Salvador, bom dia. Gol 1811. Gol 1811, bom dia. Contato radar na decolagem. Saída Alfa 1, Alfa, nível 340. Eu ativo a extensão 340, Alfa 1, Alfa. Gol 1811. Botão chamado, botão 3601. Da 3601. O reboque está parqueando no portão 7. Ordene com a equipe de solo o pushback e chame táxi. Agora nós é o portão que está 3601. Aqui são Azul 1091, alternando o céu, Bravo Romeu Papa, Alfa Romeo 0330126, o PB. No táxi via Kilo Alfa, ponto de espera da 28, chame pronto, que é legal no 091. No 091, Kilo Alfa, ponto de espera da 284, correção 9091. Solo, Oscar November X-Ray, já na posição 7. Bom dia e bom trabalho. Gente, bom dia. 3601, com 3 horas e 50 de autonomia, estando no Galeão 43 agora. 143? Afirmativo, 143. Está confirmando a autonomia? 3 horas e 50, alternando o Galeão. 3601, Pia Juliette Alfa, ponto de espera da 28, chame pronto, Senegal no 0 no 1. Juliette Alfa, ponto da 28, vai chamar pronto, e 11 para 3601. Uno 8 no Uno, chame centro Recife na frequência 126.0, alterna em 128.8. 126.0.288, boa noite no Uno. Oi, o azul 5, o azul 9091. Aproximando fone esfera da 28, pronto. Azul 9091, alinhar e decolar, pista 28, vento 300 graus 029. Alinha decolar 28, o azul 9091. Nova autorizado, chame táxi. 2849, sim, escutando táxi. Azul 9091 decolou os 43, controle de salvador 1119, sinal 8. 98. Esse ponto abaixo. Pode agora 1169, por remota, 1-3. 1161 autorizado, chame táxi. Chama táxi. Controle azul 9091, boa noite. Azul 9091, boa noite. Contato radar na decolagem, saída São João 1, nível de voo 340. São João 1, 340, autoriza direto São João. Afirma. Exato. 399, pushback? É negativo, confirma se eu inverti pra pista no zero, quando vento calmo. Não copiei. Vai haver inversão de pista pra cabeceira do no zero, considerando que o vento tá calmo? Negativo, mandei a 28. Algum motivo específico, não? Por causa da direção do vento, tá 280 pra 300, e o vento dá 1 no zero, tá pra 28. O vento dá 1 no zero, tá 260 até 290, com 6 nós de travessa. Obrigado. Então 3601, voltando, ponte para da 28, vamos. 3601 na linha de decolar, pista 28. Vento 290 graus, 039. Na linha da cola da 28, então 3601. Nono PAB 178, da 6423, Cernega Leão. Gol no 61, autorizado táxi via parte principal, Juliette Alfa, ponto de espera do 28, chame pronto, que negar no 09. Parte Juliette Alfa, no 09. Tá 3601, decolou os 48, controle Salvador, 199, decimal 8. 398, da 3601, por exemplo. Rodolfo, bom dia, tá 3601, decolagem Sanvo 1. 3601, no contato radar na decolagem, saída Sanvo 1, nível 360, bom dia. Direto ao 360, tem resposta? Afirmativo. Resposta para 360, tá 3601. Abu. Alfa, Unicom 69. Prossiga. Solicito autorização de giro de motor em marcha lenta aqui no poste 3. Sim, chame no término. 9091, pequeno desvio de esquerda para o 175, mais umas 10 milhas. Sente, após desvio, uma navegação voando Leda, 9091. Pós voando Leda, obrigado, 9091. 849. Azul 9091, chame centro de Recife, 125 decimal 1. 251, boa noite. Boa noite. Motor, prato 3399, na 10, puxa a chama. 3399 autorizado, chame táxi. Resolve a porta para o táxi, prato 339, dá. Salvador, bom dia, Xenemia 075. Xenemia 075, São Paulo, pronto? Você. Xenemia 075, São Paulo, 360, peso 110, pista 28, curva esquerda, Sanvo 1, transição ótima, transponder 5002, controle 119, decimal 8. Só por falar, a transição é ótima? Transição 1, transição ótima. Autorizado 360 para São Paulo, Congonhas, Brasil 10, recolhendo 28 com esquerda, São Bruno ótima, 25002 e transponder, 198 para todos. São Bruno, Leda Mótica. Pode confirmar? São Bruno, Leda Mótica. São Bruno, Leda Mótica, ok. Correto, entrou. O número 61 é autorizado, né? Decolar pista 28, vento 290 graus, 05 nós. Decola 28, meu nome é 01, após desvios, vai na pro hoje por base. Após desvio, pro hoje por base, pra 3601. Azul 2849, ponto de espera pronto. Azul 2849, autorizado a linha, mantém pista 28. A linha mantém 282849. 1, decolador 5-4, chame controle 1, 19-8. Controle 19-8, vai no nome. Controle Salvador, ganhou o nome, ela não decolou, passa 1200. 1161, contato radar, saída São João 1, nível 360. Nível 360, igual no nome. 13601, chame centro Recife, em 125, decimal 1. 251, obrigado, bom dia. Entrou com o Dom Adamelano para 240, vindo a informação. Cancha. Entrou ali, copiou o Dom Adamelano? Traz o Dom Adamelano, cancha. É. 399, táxi autorizado até o ponto de espera da 28, via Pátio 1, Juliette Alfa. Próximo ponto de espera, chame pronto, Kennedy 1-0, 1-1. 1-0-1-1, Pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 28, reposta pronto, tá 3399. Decolagem autorizada, pista 28, vento 290 graus, 05 nós. Decolagem azul 2849, decolada 56, chama o controle em 19-8. 19-8, 2849. Controle, bom dia, azul 2849. Azul 2849, bom dia, contato radar, saída Lefa 1 no nível 360. Lefa 1 no 360, 2849. Salvador, bom dia, gol no 229, informação é com autorização São Paulo Congonhas. Fala 229, autorizado, Serra, Serra, Papá, Congonhas, via rota do PAN, nível 360. Subida São Luno, transição módica, curva à direita após a decolagem, 5004, transponder, 1198 controle, corrigindo curva esquerda após a decolagem. Congonhas 360, Brasil 10, decolda 28, cruza esquerda, salvo Mótima. Com o transponder 5004, controle 198 igual no 229. Correto, no 229, chama posicionamento portão 12. Vai reportar. Mandou para 3399, está se aproximando do ponto de espera da 28, está pronto. Para o base, após desvios, gol 1161. Pronto. A linha decolada 28, tá? 3, 3, 9, 9. Isso. Bom, os desvios agora é pro base. Com o 3399, decola 201, chama o controle em 198. 198, Salvador, bom dia. TAM 3399, decolou o perfil da São Bruno, passando 1300. TAM 3399, contato radar, decolagem, saída São Bruno, nível 340. Subindo o perfil da São Bruno até o 340, TAM 3399. Bruno 161, chame Centro Recife na frequência 125.1. Recife, Ana Moraes. Azul 2849, chame Centro Recife em 1260. 260, 49. Salvador Azul 2849. Possível. É negativo o contato em 260, tem alguma outra frequência? Afirmo, tem em 128, decimal 8. 288, grato. 3399, agora informa desvio à direita, na rua 240. Centro 3399, Vicente. Chama o centro Recife em 125, decimal 1, alterna em 123, decimal 8. Centro 251, 1238, centro 3399, graças. Azul 2535, reclamação reto. 2535, autorizado Santos Dumont, via rota do plano de voo nível 340. Subida Sanvo 1, Leda, Dóquilo. Curva esquerda após a decolagem da 28. Aciona 5005, controle 119, decimal 8. Correto, 2535, chama para posicionamento, portão 3. Chamaremos no 3, certo. Para posicionamento no gate 7, né, 6075. Livre, chama o taxi, 6075. Livre, vai chamar para o taxi, né, 6075. Oxanel 6251 Guaspa Corda, preparação voo 1, transição Mótima. Salvo 1, Mótima. A possibilidade de coordenar a pista 10 para decolagem para o 6251? O vento no momento está 280 graus, variando até 10 nós. Não tem problema, pode ser da 10. Tem como coordenar? Vai entrar em contato com o controle. Ok. Salvador voo 1229, pushback acionamento. No 229 na área, moto 1-2, informo que o banho da companhia já iniciou na posição 7. Realiza simultâneo? Afirmo. Sente livre, chame táxi. Autorizado, vou reportar táxi, no 229. Antônio, Sunair, 6075. Prossiga. Tem como coordenar a decolagem da 1-0, presente? Estou em contato com o Ótimo, curva esquerda, transporte 5092 e controle 6098, Xanem 62 Correto, 6251, portão 5, Xanem. 2535. Para o taxi também é 675-140 a bordo, 4 horas e 40, Serra Galeão. 075 até o ponto de espera da 1-0 autorizado, Pátio Ninja, ponto de espera reporte pronto, ajuste 1-0 no 1. Autorizado o taxi até o ponto de espera da 1-0, 1011, ajuste, né, 6075. Paulo Gol, 229 com 177 a bordo, 4 horas e 25, Campinas para o táxi. No 229, confirme o POAB a autonomia e a alternativa? 177 POAB, autonomia de 425, Campinas alternado. Gente, no 229, segue até o ponto de espera da 28, que tiver a parte 1, Juliette, Alfa Golf, ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1-0 no 1. Na portaria 28 via Pátio, Juliette, Alfa e Golf, voo 129. Júlio Sané, 6075, está pronto. 6075, autorizada a linha de decolar, pistão 0, vento 300 graus, 07 nós. Autorizada a linha de decolar, dá 1-0, Sané, 6075. Na saída do Pátio 3. Foi o azul 235, tá bem? Não, previsão, peguei, beleza? Agora é livre, chama o táxi 235. Livre, pushback, chama o táxi. Xanema 075, decola 119, chame controle em 119, decimal 8. 198, bom dia, bom trabalho, Xanema 075. Pronto, Ponticello 28, voo 1229. 1229, autorizado a LA e manter, pista 28. Ali manter, 28, voo 229. Saída São João 1, nível 360. São João 360, poderia autorizar para o Adileda da presente? Autorizado Leda, Xanema 075. Direto Leda, Xanema 075. Uno 92, Uno 2, a senhora identificação, autorizada chegada TTIP 1, desça e mantém o nível de voo 120. Descendo 120 na TTIP 1, informa que não vai ser possível voar na flor de bomba, está evitando formações, mantendo a proa 070. Gente. Azul 2535, QAB 1032, 3 horas, mental terra, 35. Azul 2535, autorizado a dar o ponto de espera da 28 via Pátio, Juliette, Alfa e Golf. Ponto de espera, porte pronto, que é negar 1-0 no 1. Gente, livre táxi, Pátio, Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera 28, reporta pronto. E 11, 2535. Decolagem autorizada, pista 28, vento 300 graus, 79. Iniciando da 28 com 229. Gente, atingir mantenha. Atingir mantenha, eu vou 9219. Fundo 229, decolado 223, chame controle 119, decimal 8. Vamos chamar, 198, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, gol 1229. Bom 229, contato radar decolagem, submantém 1-0-0, perto da Savo 1. A 1-0-0, Savo 1, 229. Composição 01. Autorizado, 001, chama a terra. Reportar ao terra. Cinema 075, chame o centro Recife, 1251, alternativa 123, decimal 8. 251, alternativa 238, Cinema 075.